esquecer de mim. Eu pergunto o que há. Nunca ele esquecer de mim. Bom dia. Aí eu pergunto o que há. Aí me amarraram eu no tronco. A resolveram me soltar. Bom dia. Aí me amarraram eu no tronco. A resolveram me soltar. Agora eu sou um passarinho. Quero ter asa pra mim.